Yeah, Nocivo Chamon, CTS Kamikaze, Alibaba. Tem gatuno na miúda, pique tipo Alibaba. Corleone passa o rádio e Narcos dispensa o chá. Cê quer ficar com a minha, digital na cara. Quem paga pau pra marujo é papaga de piada. Pra Judas do beijo falso, eu arranco prego e desço da cruz. Sou nocivo nas ideias, kamikaze nos bagulho com revólver na mão. Sou um bicho feroz. Eu de microfone sem fio, sou assassino e veloz. Atuei de Alibaba em meio aos ratatá. Barca daqui, maloca de lá. Os respingos veio de balde, os cartuchos estavam intacto. Eu atirei o pau no gato, quer saber o que eu acho? Vai tomar no cu, marginal desde pequeno do VDM, zona sul. Eu vim chacino lo forte, crack beijo da morte, craquete sem corte, piripaque overdose, bote certo, de cascavel camuflada. Mas eu que vesti a camisa e botei o bacete no mapa. Bati de frente sim, nas ideias fui Bagdá. Pra sobreviver tive que ser pica Alibaba. Meu jogo é outro, é gold no bolso, piriguel na unha, bandido não morto. Me assina é ser Alibaba. Sem pá no ratata, mas com bala na agulha pra trocar. Na rua os 40 ladrão, atia fogo no busão. Da torre o salve geral, do meu chuve só sai munição. CTS nocivo monstrão, bala crava agora tá na mão. No pique, Alibaba e os 40 ladrão. Mil noites pra Alibaba, e a droga não vai acabar. Inimigos vão desabar, joia no pescoço, na porta do bar. Brilho do ouro ninguém vai roubar, maluco fazendo o lucro dobrar. Busca o teu, não espera sobrar. Será Drogba ou só Drogba? Muitos na quebra quer ser Escobar. Ele tá mais pra Eike Batista, um salve na linha, consegue cobrar. Os ladrão de elite, capa de revista, de balaclava não trava. Avisa a vossa excelência que agora ninguém se mexe, só queremos o din da agência. Sistema que mete o louco no golpe da previdência. 60 pra aposentar, bandido tá sem paciência. Dono da city, quem manda na city, visão no jogo é mente de Nietzsche. De Camaro só tirando onda, mas a coca foi no Honda Fit. Disposição é munição, foi na missão, é portando os kits de ponto 40. Bandite, a selva é louca e testa seu limite, ha, do veneno da Brasilite ao caviar do Bon Appetit. Nós é chave que abre o cofre, me chame de dinamite. Nos chame de dinamite. Sei que a vida é breve e até o sorriso tem preço. O que me oferece não serve e que a dor erre meu endereço. Eu sei que a vida é breve e até o sorriso tem preço. O que me oferece não serve e que a dor erre meu endereço. CDM tem Alibaba e seus 40 ladrão. O louco noturno não ramela nas missão. Barra paz o frente, Alibaba em ação. Bola de fogo já vem na contenção. Os psica que mete o louca, se soubesse o que eu sei, eu já vim de poesia de ladrão, um dos 40 fora da lei. Disposição de Don Corleone, Clyde que já teve sua bone. Sem arrastar ninguém, o partido sabe meu nome. Não pago de emocionado, na rua só o terror. De pistola e parabela, Alibaba e seus furador. Na rodoban tipo um trator, nos caixas sem as pintadas. Meses depois só Caimã, Ruby Rose com a namorada. Frequentando os melhores bares, salmão dentro do iate. De colete à prova d'água, porque o abala ficou na bagagem. age, conectado nos radim, com os firma lá do Valim, pra que quando baixar a poeira eu poder voltar pianinho. Nem todo final é assim, nem toda Alibaba tem seus 40. Não é toda quadrilha que porta as pontos 50. Nem todos são flores na vida, toda história tem seu fim. Alibaba tá pelas moedas, que os 40 ladrão tá por mim. Tem. Sei que a vida é breve, e até o sorriso tem preço. O que me oferece não serve, e que a dor erre meu endereço. Eu sei que a vida é breve, e até o sorriso tem preço. O que me oferece não serve, e que a dor erre meu endereço.